Sou Bravo Mike, reporte Paripe. É o táxi azul 4198, QAB de 195, alterna Galeão e 3 horas. Gente, azul 4198, tá livre o táxi. Sua direita aí no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, e o ajuste é 10-2, boa viagem. 10-2, chegue táxi, ponto de espera da 10, 18-6, bom dia, bom domingo, azul 4198. Boa match. Tudo uma boa tarde. Salvador, uma boa tarde, hoje é 6394. Ok, o tráfego completo localizador, prossegue com a torre 118, meia dúzia. Xaname é 314, sobe ao 340, saída Momo, vigilância radar. 340 no perfil, assim que possível, aproche Petrolina. 2 é pra estar fora do solo, Lima. Torre Salvador, muito boa tarde, é o trip 5488, full ILS. Boa tarde, 5488, check trem, livre pouso no 10, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0-2. Ciente, estamos baixados e travados, pouso autorizado, cabeceiro no 0. Quem tá solo? A Oceané, 6321. Gente, Oceané 6321, aguarde só um minutinho, cópia para Brasília. Aguardando cópia para Brasília, poderia adiantar a saída? É a gole com transição ao fito. Gole ou fito, obrigado. 4198, mantém o ponto de espera. Ah, mantém. O solo da 3217, pushback encerramento na remota. Autorizado, TAM 3217, chame táxi. Porta da taxa, 217. Noite, a linha aí, mantenho no zero. Vem mantendo no zero, 4-1-1-8. Quatro, oito, oito, solo aos 3-1, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9-7. 2-1, no... da planta cópia? 6-3-2-1. Tá autorizado Brasília, nível 320. Decola da pista 10 com curva à direita. No perfil da subida gole com transição ao fito, intercepta o peso Lu 17. O controle 1935 e o transponder é o 5145. Brasília 320, decolando da pista 10 com curva à direita na gole ao fito. Vou na peso Lu 17. O controle 19935 e o transponder 5145, Oceané 6321. Planejamento correto, né? Estacionamento táxi. Chamarei. estacionamento, Gola 399, tá no 08. No 399, no 28, cruzado, reporte para táxi. Cruzado para táxi, 399. O TRIP 5488, pousou, livrou? TRIP 5488, prossiga táxi via táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, sente. Meu nome é 314, vou em Petrolina. Petrolina, 6314, obrigado. Do Nordeste, mais uns 5 minutos e regressa pro TGL. Gente, Lima, Delta Lima. Bravo Mike, reporte rotatória. Azul 418, decolado aos 33, chame controle 1 nave decimal 35, bom voo. Pela 35, boa tarde, 418. Olá, voo 399. Após a passagem do tato autorizado. Contato radar, sobe para o nível de voo 360, vigilância. Para o 360, 418. Visual com campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, torre no noite decimal 6. 18,6 grato, boa tarde. Boa tarde. Genema 314, chama Centro Recife. 12685. Alterna 12545. 12685, alternativa 12545. Obrigado, boa tarde. Até já. Cife, boa tarde, Oxaneia 6314. Salvador, muito boa tarde, voo 1925, gente da Serra. Voo 925, boa, pronto pra cópia. Pronto pra cópia, 925. Autorizado Brasília, nível 360 via Ampezulu 17. Decola pista 10, curva à direita, saída Coli, transição Orfito. Controle 119.35, Coli transponder 5165. Brasília, nível 360, via Ampers do 17, decola da 10, curva direita, saída Gole, então ok. Controle 119.35, transponde 5165, voo 1925. Código 5165, confere? Confere, 5165 do transponde, gol 1925. Correto, mestre, pressionamento táxi. Chamarei mestre, gol 1925. Para o táxi, são 3217, 90 a bordo, alterna Guarulhos, 3,5 autonomia. Copiado 330, Guarulhos 90, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, torre 198.95. Corrijo, 198.612. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 10.18.612, então 3,297. Salvador, pushback acionamento, boa tarde, gentileza, Oxaneia 6, 321 na remota. E a 321, boa, é o número 2 no setor, aguarde autorização. Calmamente, obrigado. Lima, coordenador, da seguinte forma, não é necessidade informal que irá fazer o TGL, porém manter a minha escuta. Sempre na minha escuta, após caso de aproximar para o aeródromo. O Lima Delta Lima vai para Grupo de Zulu, busca vida. Gente, estou ciente. Vitor Mike Quebec. Pouso autorizado, sistema 17, vento 150 graus, 8 nós. Desde o pouso 97, então mais tarde. Cima da Talima, está acertando o TGL em grupo Zulu, não é isso? Positivo! copiei, sabe? Pode me informar mais quantos TGLs era efetuado nessa região? Olha, vai mais uns 3 ou 4. Ok, então não há necessidade mais de informar que está tocando e arremetendo, porque visto que está uma região onde nós não temos visualização, então informe apenas quando para regresso a Salvador, caso for regressar, ok? Positivo. E mantenha a escuta permanente. Está na escuta permanente, o Lima. Sim, encontrei, né? Trato. Obrigado. Positivo, é a força do ato. Ah, ok, beleza. Na aproximação, reporte final de 3 milhas ao número 2 para pouso 97. Só será 3 milhas, vou ver se eu trago mais. Número 2. Muito boa tarde, igual 1755 para cópia Confins. 1755, boa tarde. Autorizado Confins, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, após a El Leda, bridge up as 16. Frequência do controle 119.35, código transponder 5164. 297. Vitor, Mike Quebec, solo 39, faz 4. Controle 1935, transponder 5164. Proteja 5164, correto. O código, chama nessa para acionamento táxi. Chama nessa, 1755. Solo Salvador, passaria do 2231 para o táxi, 42 a bordo, alternando Brasília, 3 horas e 40. De superfície 150 graus, 9 nós. Aguarde apenas a pista livre. Com o tráfego que pousou a frente, vai livrar no parte 4, ok? Gente, vai aguardar autorização, Vitor Bravo Mike. 8.62. Parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera 18.62.31. Solo Salvador, gol 1077, pushback acionamento na remota 104. Remota 104, aguarde para iniciar. Pode acionar na posição, amigo, por gentileza? Afirmativo. Estou acionando na posição, aguardando para o push. Muito obrigado, 1077. Vitor, 17, Vitor, Mike. Vitor, Mike Quebec. Gente, boa tarde. Estou aguardando só início de táxi do aeronave da Soeta Guarda, será após o número 1 no setor. Obrigado. Táxi do 1399, tem 1137, para Leão, 415. Copiado, 415, Galeão 1137, autorizado a prosseguir o táxi via... Pátio principal, Índia Alfa. Ponto de espera, torre 1.8.62, irá seguir uma aeronave Embraer 145 da Passaredo saindo do pátio 3. Seguindo Passaredo, pátio principal, Índia Alfa, espera de 3, 3 Alfa. Torre, o Lima Delta Lima fora do solo. Gente, Lima Delta Lima, aposta para nova, novo TGL. Positivo, reportar uma final para a TGL. Oxenebra 6321, na área remota autorizado, puxa, aporte para o táxi. Reportando o táxi, obrigado amigo. Nada. Salve. Muito boa tarde, F5729, com a informação Sierra. 2117, boa tarde, passando 267. 3217, voa contato, radar na decolagem, suba 300, saída da El. 300, da El, pode voar da El já? Direto da El, afirmativo. Voa da El, 3217, obrigado. Azul 4118, chame centro Recife, 1251, alterna 3325. 1251, 3325, Brasil 418, confirma primária, 251 mesmo? 251, afirmo. Obrigada, até a próxima, 418. É o Leda Bridge e Upper Zulu 162. 11935 vai chamar o controle, 5174 no transporte. Ligamento correto, né? Para acionamento táxi. Chama nada. Obrigado, 5729. 17 da Momo. Momo. Ativa, repórter pista livre, Vitor Bike, Vitor Bravo, Mike, no solo, Fos 42. Estará livrando, Bravo Mike. Controle Salvador, 35266, ciente da informação Sierra, transfere. Trip 5226, acionando a identificação na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1012. 3.000 pés, 1012, chegada Mari, identificado, trip 5266. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, Gono 3, informação Sierra. Gono 395, boa, acionando a identificação, chegada Mari, desça para o 050. Desce ao nível 050, Gono 3, na... Responder 5172. Planejamento correto, nesta para acionamento táxi. Solo de Salvador, da casa, São Paulo, do BR, da Jardim, Fazenda Associação, uma boa tarde. Qual parte que se encontra em a pista que decola? Decola da 10, parte 3. 31, decolou os 4-4, CM1 na 9, decimal 35, por favor. Na 9, 35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde, passareta 2231. 2231, boa, contato, radar na decolagem, suba 340, saída Momo. 340 na Momo, 2231. À direita na saída Dael, após El, Leda, Sagaz, e depois decepta para 58. Frequência de controle 119.35, código transponder 51200. Autorizado Belo Horizonte. Patrulha nível 430 pela Upper Whisky, 8 pista 10, curva direita após regulagem, Tael Leda, após Sagaz, intercepta Upper Whisky 58 para patrulha. 119.35 ao controle, transponder 1-2, Papau 2, Calhão. Protejamento correto, reporte para acionamento táxi. Aponto para acionamento e faixa 3. Faixa 3, autorizado acionamento, reporte para o motor táxi. Faixa 1, táxi. Controle 35266, libera das velocidades? Afirmativo, prosseguindo direto ITAP, 35266. Confirme, direto? ITAP. ITAP, 5266. Pushback, acionamento, gol 1755, está no gate número 7. Gate 7, será o número 2 no setor, aguarde para iniciar. Aguarda, no 75. 75, obrigado. 6, 3, 2, 1. Nós somos 101, com 4 horas alternando Goiânia. Copiado, altera da Goiânia, 4 horas, 101, autorizado para seguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa. Ponto de espera, torre, 118, decimal 612. Pátio Índia Alfa, Live Taxi, Ocean 6321, obrigado. Para. 1077, após a passagem 09. aeronave Airbus do Oxiné, sua retaguarda autorizado, puxa a porte para o táxi. É o 1077 esse, né? Isso, 1077. Sim, então após o avião do Oxiné, vai executar o pushback e informa para o táxi. Positivo. Paulo Salvador, gol 1925, gate 2 para o pushback e acionamento. 925 do gate 2, aguarde para iniciar. Aguardando, 925. Ô, TAN 3217 está passando 780 agora. Confere 3217, chame Centro Recife, 125, 1, alterna 13325. Ok, 25, 1235, uma boa taxa. Boa. Romeu Lima, Alfa Romeu, boa tarde. O contato radar estabelecido ingressando na terminal de Salvador, nível 055. Prossiga com referências visuais para ingresso nos corredores Caixa Pregos, Vera Cruz e Interlagos. Reportando o ideal de descida, Lima, Alfa Romeu. Guarda. Complete the ILS X-ray procedure, contact tower on 18-6, Condor 076. Tower 18-6, Condor 076, bye. O Lima Alfa Romeo vai prosseguir com o Polo de Vera Cruz, ok? Na ilha de Taparica para ingresso nos corredores. Lima Alfa Romeo. Aeronave questiona, confirme. Aeronave aqui. Já está pronto para iniciar? Afirma, já tinha solicitado. Não, eu entendi, eu estou perguntando agora no momento que é o seguinte, tem uma aeronave que está passando certo agora, o impedimento era essa aeronave. Agora eu estou com a aeronave que está no pushback no gate 8. Então eu fiz no atrasar o táxi também, se estiver pronto pode iniciar e reportar para o táxi. Ok, então nós estamos iniciando o nosso pushback e reporta o táxi. Muito obrigado. Nada. Solo de Salvador, o papá comeu. É de contento. Solo é o trip 5219. Trip 5219, prossiga. Para a coordenação do 180 para Vitória da Conquista. Copio 200 para autorizado. Condor, após o mesmo ali, mantém cabeceira no zero. Respeitosamente, após o Condor 67 ali, mantém no zero, 6321. Frequência do controle 119.35, código transponder 5170. 200, decolada 10, concluiu para a direita, gole, val, transponder 5170, é o 5219. Correto, desce do pressionamento táxi. Prato. No gate 10, aguarde para iniciar. Será o número 3 no setor. Aguarde. Paulo, voo 1077, pronto para o táxi. Tem 167 a bordo. São 3 horas e 53, alternando Campinas. Copiado Campinas, 3 e 53, 167. Prossiga um táxi lento via pátio principal. Irá seguir a aeronave da companhia que está no través, o 4, preste-se ao táxi via Índia. No ponto de espera, torre 118.612, 1077. Vicente, táxi lento para seguir a nave da companhia pela Índia no ponto de espera Torre 18-6. Muito obrigado, amigo. Nada, deu um bom. Obrigado. Alô, papa, papa, papa, papa, Charlie. Quádruplo Papa Charlie, prossiga. Autorização da nossa frequência? Está. Cópia 280 BH. Só um minutinho para cópia. Eu vou acionar enquanto aguardo a aprovação. Olá, senhor. Solo Salvador, Papa Romeu Serra, Romeu para o táxi, com POB de 8, autonomia de 3 horas e 58, alternando o Galeão. Copiado, Galeão, Galeão 8358 confirmando. Prossiga seu táxi via pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Ok, via pátio 3, encontrará para ingresso no pátio principal, Papa Romeu Serra, Salvador. Solo Salvador, gol 1925 para o táxi, 146 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna com. Copiado, Confins 1463 e 30, autorizado táxi à direita via Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.62. Taxi à direita via Índia Alfa, ponto de espera, 118.62, voo 1925. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Solo, tem previsão para o 1725, puxa de adicionamento. Small Miner. Ok, 119. No gate 7, agora sim, está autorizado. Puxa, reporte para o táxi. Reporta para o táxi, 1755, gratidão. Pantanal 4719, no gate 10, autorizado. Puxa, reporte para o táxi. Autorizado 7, Pantanal 47. Solo Salvador Web 5729. Prossiga. Sei que ele lhe incomoda muito, veria a possibilidade de o senhor nos confirmar nossa ordem aqui para acionamento? Positivo, é que eu estava com duas aeronaves já no pátio, tendo em vista que o trecho ali entre a Índia e a Juliette, da Taxi Alpha, está interditado, então a gente tem que fazer um planejamento aqui. Então, tinha duas aeronaves aí que iniciou o pushback, estava prestes a iniciar o táxi, então a gente está taxando essas duas aí. Após, a gente vai autorizar. Então, tá bom, estou aqui aguardando. Obrigado. Tower Ground, Pandia, Condor 076. Condor 076. Continue your taxi via Taxi Alpha, maintain your position. Report to enter taxiway Juliet. Condor 076, continue Alpha and report to Juliet. Okay, maintain your position now, okay? Maintain position. Okay, confirm, we hold position right here. Condor 5 para informação, tráfego pedículo ofente com nível inferior, velocidade inferior, porém mesmo destino e mesmo perfil de subida. Transfere a colagem será autorizada logo após a aeronave que agora está na final, ok? Principal, seu táxi será via Índia até o ponto de espera, lá do Rio Nuno 8, décima meia 12. Meia. 1-9-8-6-3-5-2-6-6. O passaria do 2231, no chame Centro Recife, 1-2-8-8, alterno 2-6-0. Centro Recife agora, 1288, 1260, 2231, ótima tarde. Comandante. O pátio 3, para cópia. O Papa Charlie, autorizado Belo Horizonte, nível 280, decola da pista. Qual pátio que encontra a pista de decola? Só confirma. É, no pátio 3, cabeceira 1-0. Ok, então, autorizado BH, nível 280, via 358, decola da pista no zero com curva à direita, na saída Tael, Tozel, Leda, Sagaz, Aprisco 58. Frequência do controle 119.35 e o código é o 5053. Cruzeiro, está pelo log reduzido em 600. Leda, após Sagaz, Aperuísque 58. Controle 11935, transponder 5053. Papa Charlie já acionado pronto para o táxi. 12 a bordo. 2 a bordo, confirmando pronto para o táxi, é isso? 11 a bordo, pronto para o táxi. 11 a bordo. Seguinte, aguarde para iniciar o táxi. Guardará o tchau. Solo de gol, 1755, pronto para o táxi. POB 126, alternando Campinas com 2 horas e 50. Ok, Ok, copiado 250 no 26 Campinas.